Hotel Lima Tango, eu tenho um plano vencido aqui das 1635 para Porto Seguro. Se eu confirmo, foi feito alguma DLA ou uma CNG? 87. Contato, acione identificação, autorizado chegada IPIT. Chame quando pronto para descida, o ajuste em Salvador na 092. Informo que a pista em hoje é a pista 28. O vento 230 graus com 8 nós. E o procedimento é ILS Zulu, da pista 28. Copiado, ainda está com 106, senhora. E pode dar sua frequência? 87, mantenha a frequência de controle Salvador, será informado ao Centro Recife. Afirmativo, poderá informar o tempo? 5487, aguarde as condições do aeródromo. Muito boa tarde, é o Papa Romeo Lima, Delta Lima. Sutan 3144, nosso POB é de 92, autonomia 5 horas e 30 minutos, só tenhamos Natal. E o teto é de 1.800 pés e a visibilidade de 7.000 km. 1.800, obrigado. Dona 600, submantenho o nível 370, chame Centro Recife no 26.85, alterno no 25.45. 2.085, 2.585, obrigado. Ponte espera da 28.1862, é grátis, 3 anos. Colau Lima, Delta Lima. Center. 489, submantenha o nível 200, chame Centro Recife no 28.8, alterno no 260. Recife 1288, alterno 260, uma boa tarde. Boa. E só um minutinho, por gentileza, se também puder verificar com a sala ES, eu vou verificar com a mesma também, ok? Solo Salvador, é o Oxané 6213, cliente da informação, papá. Chame Centro Recife no 26.85, alterna no 25.45. 2.85 e 2.545, boa noite, 754. Um minutinho, por gentileza. Afirmativo. Uma Delta Lima, sua decolagem é 30, controle 199, decimal 300. 1935, boa. Boa. Estrita. Informo que foi solicitado pelo centro. 265, a proa, 210, restrito, 2262. 262, informo que irá manter esta proa até cruzar o nível 210. Após cruzar o nível 210, voa Vitória da Conquista. Gente, após 210, vai voar Conquista, o 2262. Olha, Papa Romeo Lima, Delta Lima. Papa Romeo, Lima Delta Lima, submantenha 500 pés, condições visuais. Positivo, senhora, já estava visual com o local de pouso. Frequência livre, Lima Delta Lima. Graças, um bom dia. Bom dia. Até a próxima decolagem. Até. Série 2262, submantém o nível 260, chame Centro Recife no 28.8, alterno no 260. 288, 260, Recife 2262. Boa tarde. Boa. 3196, desse mantenha 3000 pés, o ajuste no 093. E o azul 4116. Tanner 6315, na posição 08, está na escuta do solo. Sim, devido à mudança meteorológica agora, de acordo com o vento, agora 121 no 0 grau 08 nós, a decolagem será através da pista 28, ok? Então a mudança de saída agora será Gole, Eval e após a posição Bidev para interceptar a Upper Whisk 50 e a curva agora será esquerda após a decolagem. Ok, a pista agora em usa 28, efetuará Gole, Eval, Bidev e com curva esquerda após o Oceané 63 e 95. Afirmativo, repórter pronto para o pushback, né? Ok, Oceané 63 e 95. Trabalhar, obrigado. Oceané 6213, né? Pronto, cópia. Afirmativo, pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 28 com curva esquerda após a decolagem, no perfil da saída Gole, Eval e após direto a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper November 857 e segue conforme a rota do plano. O controle em 119 decimal 35 e aciona 5020 no transponder. Juliette, Quebec, Kilo. Desce para altitude de tráfego, reporte passando 2.500 pés. São Eval, após voo a Bidev, para interceptar o eixo da Upper November 857, segue conforme. O controle opera em 119.35, transponder ao 5020, Oceané 6213. Cotejamento correto, chama pronto para o SPEC, treinamento Oceané 6213. Potente, 6213. Matango, contactei a sala S, a mesma havia dito que o senhor estava iniciando uma nova DLA, confie. Gente, o senhor confirma então foi feito um novo plano, confie. Só um instantinho, por gentileza, Sierra November Vitor Romeu, vou só chegar com a sala ESK, só um minutinho, por gentileza. ...3144, decola 36, controle 119, decimal 35, por favor. ...500 pés ou 1.000 pés? Então, 3144, contato radar na decolagem, sub mantém o nível 370, saída Momo. Mudança de frequência, linha do litoral sul, controle em 119 decimal 35, a torre 118 decimal 612, e aciona 0115 no transponder do Hotel Limatango. Nono meia, completa aproximação, torre 98 decimal meia. Torre 18.6, bom trabalho. Ciente, cotejamento correto, confirmo para o B. Cima. 02 a bordo no pátio 4 para acionamento táxi de decolagem. Transfere a torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. O ajuste no 0 no 2, bom voo. Pista 28, vento 2, 10 graus, 08 nós. Ajuste 10, 12. Livre, pouso 10, 12, obrigado. 3144, vou Evalda presente. Evaldo está na nossa saída, senhora. Seria Froti? 3144, voe Momo aguardando Froti. Modo Momo aguardando Froti, tá? 3144. Salvador, é o TRIP 5487. Prossiga 5487. Só para informação, a intenção do controle é fazermos bloquear amplo ou encurtar a aproximação via IPIT. 5487, voo amplo ainda, aguardando IPIT. Ok, a pergunta é se a intenção do controle é nos levar até ANTO ou não. Negativo. Por enquanto o senhor aprou a ANTO, após o senhor ser autorizado IPIT. Antes de chegar na próximo IPIT, o senhor será autorizado. Então, solicitamos descida. Então vamos ficar alto. Deixe mantenha 4 mil pés, 5487. Para 4 mil. Suba e mantenha o nível 120, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 14 milhas, rumo oeste, é um Alfa Tango 72 da Trip, está em descida a 4 mil pés. Ok, restrito nível 120, tá 3144. Trip 5487, desse mantenha o nível 130, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 11 milhas, rumo noroeste, é um Alfa 319, está em subida ao nível 120. Procedente, descendo para 130, 35487. 5487, da presente, voe IPIT. Presente, IPIT. Solo, boa tarde, Azul 4116, livrando nossa escuta. Azul 4116, livrando agora na Charlie, ingressa Alfa, Índia, posição 03. Alfa Índia 03. A linha de parada pronta, voltando matando. Autorizado a decolagem da presente, vento 210 graus, 089, voltando matando. Tango tentando. A Telematango fora do solo. A Telematango fora do solo, as 14, controle 19, 35, meu amor. Grata. 144, submantém o nível 330 restrito pelo centro. Informo que o tráfego 3 horas está ultrapassado. Ok, 330 restrito pelo centro, 344. 3587, informo o tráfego ultrapassado, desse mantenha 3.000 pés e o ajuste na 092. Sentido tráfego, descendo para 3.000, 355487. Controle, é o Oceano Matango. Tapatango, Oceano Matango, prossiga. Coloco Salvador, vai concluir a Serra November, Vitor Romeu. Gente, reporte Farol da Barra, Oceano Matango. Farol da Barra, reporte Farol da Tango. No 44, submantém o nível 330, chame centro Recife no 26.85, alterno no 25.45. 2.085, secundário 2.545, tá 3.144. Matango, check transponder, não recebo o modo Charlie. Tango, até o Limatango, copiou o controle? Copiou, tá testando as linhas Tango. Dono 648, acione identificação, autorizado chegada a CARI, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste no 0 no 2, o aguarde o procedimento LS Zulu da pista 28. Ok, desse mantém 4.000 pés, chegada a CARI, LS Zulu para 28, gol no 648. Informa que perdeu contato com o centro, ok? Se puder avisar ele, por gentileza. Ciente. Obrigado. Lima na escuta do controle. Romeu Lima, Delta Lima na escuta do controle. Romeu Lima, Delta Lima, na escuta do controle. Lima, chamando solo. Só confirmando, parte 5. Tem autorizado, Morro de São Paulo, o nome o PES até a liberação do controle para 2500 pés. Decolagem da 197, curva direita, corredor axé. Controle em 119, decimal 35, a torre em 118, decimal 612 e aciona 0117 no transponder. Com o campo, poderá apurar a usância? Está presente voo em usância, 5487, desse mantenha 2000 pés e ajuste no 0 no 2, reporta estabilizado no ILS X Ferreira, pistão no 0. Manozão para 2000, reportará estabilizado no ILS 487. Salvador Approach Control, man. Good afternoon. This is 3154. We have Papa information about 150 back to 100. Tan 3154, Squawker Ident, cleared carry arrival. Descend and maintain flight level 050, altimeter 1012, expect TLS Zulu, runway 28. Okay, got in, and find out 20 meters, and that's Zulu, 3150, down 050. VIP 5487, informa o tráfego na sua posição de 3 horas, 8 milhas e meia, mantendo 200 pés, é um tráfego de pequeno porte desconhecido por este controle. Está ciente do tráfego, 5487 da trip. Afirmativo, pista 28. Arra, prossegue condições visuais, frequência livre. Grato. Boa tarde, acione 6326, mantém 230. Acione 6326, boa tarde, acione identificação, autorizado chegada CARI, desse mantém o nível 060, o ajuste no 0 no 2, aguarde o ILS Zulu da pista 28. Ocean 6213, no 7, pushback acionamento. Air 6213, já temos um Airbus da Oceanair iniciando no 08. Será que aguardar o táxi da mesma, ok? Para não preferir a aeronave que está em todo o tempo. Afirmativa, ela não pode puxar a frente do box 7 para o box 6? 648, desse mantenha 3000 pés, o ajuste no 0 no 2. 3000 no 0 no 2, gol no 648. De modo a deixar a aeronave da companhia, o Airbus da Oceanair, no puxar de modo até que chegue até através do meia dúzia, para que a mesma no 07 inicie o push, sem preterir-lo. 050, é 326. Você. Gente, graças. Em graça, pode tirar um ponto para decolagem, aquilo que ela quiser. Afirmativo. Contra o táxi, o Gené 6315 com 179 a bordo. Estamos com 3,50 o Tenan Galeão. Grau, vamos ao máximo. Livre ponto para o trip 5487, está estabilizado no logo. No ILS, baixei e travou. Espera da 28. E no ponto de espera da 28, transfere a torre em 118, decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 2, bom gol. Ok, vigilante alvo, ponto de espera da 28, 26. Obrigado, boa tarde. Oceanair 6213, após o Airbus da companhia passar na retaguarda, autorizado para o pushback acionamento, aporta táxi. Afirmativo, reportará após o Airbus da companhia. Foi Negativo. Poderá confirmar o vento novamente? Confirmo. O vento é de 210 graus com 10 nós. 210 com 10. Obrigado. Afirma. Torre Salvador, boa tarde. É o Papa Romeu Lima, Delta Lima. Papa Romeu Lima, Delta Lima. Boa, prossiga. Decolado de Zulu busca vidas. Vai ficar... A intenção é sobrevoo da região nordeste aqui. Até duas, num raio de 2-3 milhas. Via litorânea. Ok, então você então que vai fazer um voo aí nesse setor, a 500 pés nesse setor, aproximadamente a 2 milhas, é isso? Positivo, nós vamos ficar sobrevoando por um período de mais ou menos uma hora esse local, torre. Consciente, então a altitude vai manter 500 pés, é isso? Positivo. Tá, o paciente então vai manter 500 pés nesse setor e fica atento às aeronaves que estão aproximando para a capçaleira 28, porque a pista hoje é 28, as aeronaves estão aproximando para a capçaleira 28, ficar atento. Ficar atento com o tráfego, torre? Positivo, aqui nós estamos operando com a capçaleira 28, as aproximações estão sendo na capçaleira 28, não manter-se muito próximo ao eixo de aproximação, ok? Positivo. Quebec Serra, autorizada a decolagem pista 17, vento 200 graus, 10 nós, aqui do Quebec Serra. Dono 648, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste no 012, reporta estabilizado no ILS Zulu da pista 28. Ok, 2 mil pés, 1012, reporta estabilizado no ILS Zulu da 28, Bono 648. Tan 3154, descendimento tem 3000 feet, altimeter 1012. 3000 feet, 3154. Oceanair 6326, desce mantém a 4000 pés, o ajuste no 012. Descendo para 4000, no 012, 6326. Se acha para pista, 55487. Gente. Quilo Quebec Serra, decola 55, controle 119, decimal 35. Decimal 35. Controle o patrão Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, prossiga. Decola no 7, direito no 1000. Quilo Quebec Serra, submantenha, mantenha no 1000 pés em condições visuais de corredor axé. Reporte farol da barra. Reportará farol da barra. Solo, trip 5487. 5487, taxi em frente, Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, obrigado. Solo 6213, 120 a bordo, 4 horas de autonomia, alternar o barulho. Oceanair 6213, táxi autorizado via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28, no ponto de espera. Estou confirmando após a decolagem, vai manter a proa até 3 mil pés, ok? Após a decolagem, manter a proa até 3 mil pés, 6213.